De manhã assistindo uma TV, fazer o quê? Nada pra fazer, também nada pra se ver nessa droga de TV. Pego meu Discman, uma bombeta e vou pra rua. Cada um é, cada um na sua. Um giro na quebrada, trombar os camaradas. Faz todo mundo a pampa, a fim de fazer nada. Jogando bola na quadra da escola, fazendo tempo, fazendo uma hora, uma breja. Molhar palavra, uma só, com certeza não, não vai dar pra nada. Uma, duas, seis, doze, sempre bem gelada. Hoje eu tô a pampa, a fim de fazer nada. E assim, eu deixo o tempo passar. Que é legal ficar ali na rua, sentado na moral. É, na moral, ganhando movimento e esquecer por um momento meus problemas. Eu tento. Problemas, problemas, todo mundo tem. Eu não conheço ninguém que me diga que não tem. Mas é preciso parar mais um pouco pra pensar, se não diga, a gente pode virar. Então vamos sair para nos distrair e fazer o possível para sempre sorrir. Do que adianta essa correria se meu dia a dia virou monotonia? Vou parar de correr, preciso relaxar, vou dar um tempo, deixar o tempo passar. Janela do meu quarto, eu vejo a rua toda iluminada pela luz da lua. Tic-tac, o tempo vai passando e eu ganhando movimento e me lembrando das festas que rolavam lá no Madalena e do samba da praça, do samba da tenda. É malucão, a gente zoava até umas horas, trocava uma ideia, várias brejas e caipora. Ficava muito louco, era muita treta. E o chaveco era no brinco das pretas, brancas, ruivas, loiras japonesas. Só belezura na festa, mó firmeza. Meus manos reunidos na esquina, nunca vou esquecer. Vou dar um rolê e a minha mente esparecer. E aí, meu truta, eu tô ligado no seu movimento. Pode crer, tô na moral fazendo tempo. Assim eu vou deixando o tempo passar. Não vou me preocupar. Assim eu vou deixando. Deixar a vida me levar. Deixar o tempo passar. Vou desencanar. Pense sempre positivamente. Sim. E diga sempre, eu vou conseguir. Livre-se das drogas, não deixe se envolver. Não, não, não, ou então não, não, poderá morrer. Ai meu mano, acredite em Deus. Pelo menos uma vez, certo? E que Jesus Cristo esteja com vocês. Glória, né? A Deus. Paz. Assim eu vou deixando o tempo passar.